Atenção, emissoras, para o top de 3, pois. Opa! E aí, maluco? Ô, nego, tá bonzinho, tá? A 89 apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. São brasileira, Jacu, Boston. No rancho de vovô Walton, os flocos de neve caíam sobre os montes e o pequeno Wilbur farreava cheio de vida pelos jardins, tocando sua buzininha do Wayne, o pato legal. Olha, sorvete, chocolate e coco! Wilbur buzinaria ingenuamente até que... Não, eu não paro de buzinar, não! O abominável Homem das Neves desceu furioso para tirar uma casquinha de Wilbur. Wilbur arriscou dar o golpe júnior no mini karateka mirim. Wilbur ninja, já! Mas o monstro das neves treinava jiu-jitsu. Socorro, jiu-jitsu não, para a moça da série. Torceu o pescoço de Wilbur, esvergando seu esqueleto. Em estado de choque, mas ainda vivo, o pequeno Wilbur procurou acalmar os ânimos do monstro com seu radinho karaokê júnior do Frajola ligado no 89. Mas o abominável Homem das Neves só ouvia música barroca. Esmurrou a boca de Wilbur, fazendo engolir sua buzininha. Historinhas do pequeno Wilbur. A criançada vai gargalhar as pampas às custas do pequenino. Atenção, emissoras, para o top de 3 tchaus. Tchau, tchau, tchau. Até mais, mina. Ô, nego, já tá indo, tá? A 89 apresentou... Os Sobrinhos do Ataíde. Uma produção do movimento Penso, Logo Desisto.